Deus, Camila. Cê me mostrou que amor não tenho nessa vida. Cê quebrou meu cocoro, abriu ferida. E agora à noite eu não vejo mais. One Piece. Lê até fino, jeans, até o nome. Shinigami do Brasil. Era mais e mais não mais. Ingeria Red. Vira homem, porra. Claro, Camila, tudo que eu mais quero é sair com você, é o meu sonho. Não.